poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Joana Gama nasceu em Braga a 14 de dezembro de 1983. Estudou no Conservatório de Música Carlos Gulbenkian de Braga, onde entrou com 5 anos, no Royal Academy of Music em Londres e na Escola Superior de Música de Lisboa. Em 2010 concluiu o mestrado em Interpretação na Universidade de Évora, onde defendeu, em 2017, a tese de doutoramento Estudos Interpretativos sobre Música Portuguesa Contemporânea para Piano, o caso particular da música evocativa de elementos culturais portugueses. Tem um enorme fraquinho por Erik Satie, além de recitais dedicados ao compositor e pianista francês, um dos quais com 15 horas de duração na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, dedicou-lhe também mais do que um disco e teve ainda a ideia de criar um recital para crianças com obras de Satie comentadas, chamado Eu Gosto Muito do Senhor Satie. Numa entrevista referiu-se ao compositor francês dizendo: é assim aquelas pessoas que às vezes te entram na vida e que tu não percebes e que ficam. Acredita também que Satie não é muito reconhecido e fala, por isso, num sentido de missão para divulgar a sua música. Além de tocar a solo e sobretudo como intérprete, também compõe e integra projetos musicais com outros músicos, como por exemplo o duo com Luís Fernandes. Do percurso da minha convidada destaca-se também uma atenção às artes performativas. Encontramo-la nas áreas do cinema, da dança, do teatro ou da fotografia. Joana, obrigada por aceitares o convite para o podcast do Poema Ensina a Cair. Bom, nesta breve apresentação tua, apesar de ser breve, deu para perceber que fazes imensas coisas. Quando nós conhecemos-nos no contexto, aliás, particular da Orquestra Metropolitana de Lisboa, onde davas apoio ali às aulas dos pequenos violinos, nessa altura estavas a estudar ainda, é isso? Sim, é verdade. Aliás, antes de mais, muito obrigada pelo convite, Raquel. Fico muito contente de estar aqui e poder partilhar estes poemas que fazem parte da minha vida. E devo dizer publicamente que sou uma grande leitora da página O Poema Ensina a Cair e gostava de dar também os parabéns publicamente pelo teu trabalho, que acho que foi uma ideia belíssima e que vai ganhando fãs diariamente, e percebo que é um pequeno pormenor, ou é um grande pormenor na vida de muita gente, poder contactar com a poesia. Claro que não substitui os livros, aliás, eu tenho-os todos aqui em papel, os que vou ler, mas acho que é uma ótima maneira de muita gente ficar a conhecer a poesia e também desmistificar que há muita esta ideia que a poesia não é compreensível, e de facto há poesia mais difícil que outra, mas há muita poesia muito acessível e que fala sobre tudo e sobre nada. É verdade, agradeço-te e deixa-me dizer-te, aproveitando o que referiste, que sim, não substitui os livros de todo, e que eu recebo muito feedback de pessoas que por causa da página compram os livros, portanto fazem o caminho ao contrário em vez de comprarem os livros. É muito interessante perceber isso. Pronto, então estávamos a falar da altura em que nos conhecemos. Nessa altura estavas a estudar, tiveste um longo percurso de estudo, não é? Dedicado ao instrumento, ao piano. Sim, aliás, o meu primeiro trabalho profissional foi ser a pianista acompanhadora dos pequenos violinos da Metropolitana, que foi nesse contexto que nos conhecemos, e nessa altura sim, eu ainda estava a estudar. Uhum. E depois de concluir o curso superior, comecei a dar aulas de piano e de música de câmara no Conservatório da Metropolitana, e só depois então decidi fazer um mestrado, e entretanto também fui pianista acompanhadora de outros instrumentos. E as coisas foram se desenrolando muito devagar também, porque até eu perceber que era uma possibilidade de ser freelancer e que o meu trabalho enquanto intérprete de facto ia poder ocupar-me o dia todo e a vida toda. Portanto, tudo foi feito com muita calma e, como eu sempre tive interesse em estudar, tive a ideia de fazer um mestrado sobre o compositor argentino Alberto Ginastera. E como a experiência do mestrado foi interessante, resolvi também fazer o doutoramento aí mais sobre a música portuguesa. Uhum. Mas nesta apresentação que eu acabei de ler sobre ti, dou aqui uma ideia para quem não te conhece bem, de que além de seres intérprete e de te dedicares ao instrumento que é o piano, e é por aí que as pessoas te conhecem, também, digamos, pões um pezinho ou tens um interesse em uma série de outras atividades de artes performativas, já fizeste música para cinema, para teatro, tens também uma ligação à dança, ou seja… Não és daquelas intérpretes de um instrumento mais rigorosas ou que têm uma visão mais, digamos, ortodoxa sobre o desempenho da sua profissão e que acham que o instrumento ou a música é algo assim mais rígido, mais elitista, mais fechado. Não tens de toda essa ideia, pois não, Joana? Não. Eu gosto muito da arte em geral e preciso de várias formas de arte para me alimentarem. E esse interesse depois vai suscitando estas colaborações. E quando eu fui estudar piano para a Escola Superior de Música de Lisboa, a minha ideia era ser uma pianista clássica, de repertório canónico. E eu própria fiquei surpreendida com as coisas que foram acontecendo em cadeia. No fundo, fiz uma primeira peça que levou a que me convidassem para a segunda e a partir daí também... Entre projetos para os quais me convidam e projetos que eu vou tendo ideias para os fazer, as coisas vão surgindo naturalmente. Tudo envolve sempre muito trabalho que não é visível e no qual se gasta muitas horas de organização, de planificação, de ensaio, de estudo. Mas tem sido bonito ver o desenrolar das coisas e também as relações que isso tem criado. Mas quando dizias que inicialmente pensavas que ias ser uma pianista da música mais clássica, que nós entendemos como música clássica canónica, e que não te passava pela cabeça este percurso, que uma coisa levou à outra, significa que empatizas com esta ideia de que para algumas pessoas a música clássica não se mistura com as outras artes, é isso? Ou achas que isso não há pessoas que pensem isto? Eu acho que há pessoas que ainda vivem, no fundo, como viviam os pianistas do século XIX, que é um pianista como o Grigori Sokolov. Imagino que a vida dele é estar em casa a estudar piano de manhã à noite, depois sai para fazer as turnês e volta à casa. Se calhar não é nada disto, eu não sei a sua vida, não sei nada sobre a sua biografia. Mas imagino que para muitos pianistas cujo trabalho é apenas dar concertos e estudar repertório e reproduzi-lo ao vivo ou em discos, a vida é isso mesmo, é esse trabalho com esse fim específico. No meu caso, o que eu percebi foi que começou-me a interessar o caminho que não era o grande caminho que eu achava que era, a perceber que de repente havia uma viragem à direita que me... Ah, deixa espreitar, o que é aquilo? Às vezes... Ai não, não quero ir por aqui, mas vou para outro caminho. Ou seja, há esta ideia de gostar de ser surpreendida e para isso é preciso se calhar estudar menos horas de piano, por exemplo. Ou seja, se eu quero ir ao cinema ou se eu quero fazer outra coisa ou se eu quero estar em ensaios de artes performativas que às vezes me ocupam o dia inteiro durante alguns meses, eu não vou estudar 8 horas de piano por dia, ou seja... Eu, a partir do momento em que fui abraçando estes projetos fora da música clássica, fui deixando de parte alguns planos que eu tinha de peças, se calhar que eu queria tocar e se calhar pensando que interessa mais fazer outros projetos do que estar a estudar um determinado repertório. Uhum. Isso é surpreendente. Uhum. E não tens qualquer culpabilidade por não estudares as ditas 8 horas por dia de vez em quando, ou tens de vez em quando? Ainda sinto alguma, devo dizer que ainda não me libertei totalmente desse peso que nos passam, que eu acho que é necessário por um lado, mas é bastante perigoso por outro, ou seja, no ensino em geral, mas centramos-nos aqui na música clássica e, por exemplo, no atletismo, no desporto, há aquelas horas que a pessoa tem que passar a trabalhar, porque sem essas não vale a pena a inspiração, ou sem essas o talento não serve para expressar aquilo que a pessoa quer expressar, portanto há uma parte técnica que tem que se fazer e não há volta a dar. Agora, não é preciso que a pessoa se sinta mal quando não está a estudar, ou seja, a pessoa deve se sentir bem com aquilo que ela é, e o ensino, tal como a educação, deve ser feita do ponto de vista em que nós vamos tentar ajudar da maneira possível a que aquela pessoa seja feliz. Agora, para muita gente ganha concursos internacionais e se calhar dizem, mas tu gostas de tocar? Se calhar até dizem que não. Porque tem a ver com, de repente, a vida organiza-se de uma determinada maneira e a pessoa até perde prazer naquilo que está a fazer. Uhum. E eu acho que, acima de tudo, a pessoa deve procurar aquilo que gosta de fazer e que sente que faz bem. E mesmo dentro da música clássica, no ensino, os alunos estudam determinado repertório que muitas vezes até nem gostam muito, o que é imposto pelos professores, e é importante também ir ajustando isso. Claro que é isso, há repertório que é impossível contornar porque faz parte do programa, mas é importante que os alunos gostem de tocar e que acima de tudo gostem de música. Há uns que se calhar nunca vão gostar e também está tudo bem, eu não acho que toda a gente tenha gostado de música clássica, mas é bom que as pessoas se sintam bem e se sintam leves na vida. Leves na vida. E tu achas que essas demandas que fizeste fora da música clássica e que mantens, esses projetos, depois trazem alguma mais-valia para o teu desempenho enquanto intérprete de música clássica? Ou seja, cruza ou não? Sim, sem dúvida que tem sido muito enriquecedor, muito imenso, porque a partir no momento em que eu comecei a trabalhar com... Eu já tinha feito espetáculos de balé quando era miúda, porque andei no balé e era uma paixão. Na verdade, eu deixei o balé na altura em que me dediquei mais ao piano, também porque não tinha bons pés, e a dança acabou por vir ter comigo, quando para mim era um caso arrumadíssimo. Portanto, eu tinha já a noção de espetáculos de dança quando era miúda, mas a partir do momento em que comecei a trabalhar com as artes performativas e comecei a estar no meio todas aquelas produções com luzes, com figurinos, com esta ideia de mise-en-scène, isso tornou-se muito enriquecedor para mim enquanto quando estou a fazer concertos a solo, porque eu trouxe essa dimensão também para os meus concertos. Tanto é que não é por acaso que a partir de 2016, portanto a partir do 750, da digressão, uhum, eu decidi associar a cada projeto musical meu um figurino. E há uma questão prática e uma questão artística, se podemos assim dizer. A questão prática é que eu não tinha o drama de estar a escolher sempre o que é que eu vou vestir neste concerto, ou saber se já repeti o vestido, se já usei, não sei o quê, que são coisas da vida prática que fazem parte. Mas por outro lado, mais do que isso, era pensar, associar um figurino como se fosse uma peça, associar um figurino a determinado concerto, a determinada música. E isso, eu gosto também de pensar nessa parte, tanto é que ultimamente, nos últimos anos, uso maioritariamente roupa de estilistas portugueses, criadores portugueses, porque tenho essa preocupação também de não ir à Zara, porque acho que há um cuidado que se deve ter em geral e também nesses aspectos, ainda que eu sou terrível, porque eu só consigo pensar na roupa, por exemplo, quando já tenho a música pronta. Uhum. Quer dizer que às vezes eu estou quase depois de estrear um projeto, ainda estou à procura, porque não consigo estar a perder tempo nesse assunto se não tenho a parte musical e artística no sítio, ou pelo menos que eu acho que está no sítio. És muito obsessiva com essa preparação? Nesse sentido de que quando estás a estudar ou estás a preparar um espetáculo, como fizeste agora em 2020, de um outro compositor que também acarinhaste recentemente, eu não sei dizer o nome, Hans Otter, como é que se diz? Sim, sim. Hans Otter. Ou seja, quando estás a preparar ficas fechada e portanto não entra nem a preocupação com o figurino nem outras coisas na tua cabeça, és muito obsessiva nessa preparação, como é que é? Sim, há uma altura que vai, lá está, vai havendo, são fases, as fases antes do concerto são muito difíceis, em que eu fico mesmo bastante transtornada às vezes, porque nervosismo e também a necessidade de concentração é uma coisa que dita muito o meu dia-a-dia, mas felizmente isto depois vai sendo aliviado e foi também um prazer que eu fui ganhando de pensar. Tenho um concerto no dia 9 de outubro e a semana a seguir vou com calma, porque é preciso a cabeça descansar, é preciso o corpo descansar, porque O que acontece muitas vezes nesta vida de freelancer também, e há um caso muito marcante que posso contar a seguir, é que, e como no meu caso eu tenho muitos projetos com pessoas diferentes, às vezes as coisas vão umas atrás das outras, ou encadeiam-se, e quase não dá para aproveitar os momentos dos concertos. E em janeiro de 2019 eu tive um concerto duplo na Fundação Carlos Gulbenkian, filmado para a RTP, portanto eu andei uma pilha de nervos nos meses anteriores, e foi um concerto que eu fiz, o concerto dedicado ao compositor Federico Mompou às 19 horas e um concerto com o Luís Fernandes e com a Orquestra Metropolitana às 21. Portanto, eu na verdade fiz 4 concertos, de manhã tinha feito os ensaios gerais para as filmagens da RTP, portanto na verdade fiz 4 concertos nesse dia. Então o concerto acabou, o último da noite, fui ao Galeto com os amigos, beber uma cerveja e pronto, aproveitar, e no dia a seguir acordei às 7 da manhã porque tinha que vir a correr para Guimarães para um ensaio, porque já tinha faltado nos 2 dias anteriores. E isto, eu fiz isto porque sim, porque fazia parte do projeto e porque havia toda uma equipa que estava a trabalhar também, mas isto, pensando em termos absolutos, nunca devia acontecer. A pessoa, depois de fazer um concerto, devia poder estar à vontade, devia dormir até tarde no dia a seguir e ter mesmo um dia calmo. Isso acontece às vezes, mas nem sempre acontece. E agora já te organizas para isso acontecer? Agora já te organizas? Tento. Tento, e nesta altura da pandemia tem sido um grande desafio também nesse campo, porque com tantos concertos e tanta atividade adiada, o que tem acontecido e que me aconteceu no final do ano passado e que estou a ver que há muita coisa que vai acontecer também assim neste ano, é que com os adiamentos as coisas depois sobrepõem-se. E o que acontece é que na mesma semana eu posso ter, ainda outro dia pedi para que isso não acontecesse, ia ter 3 projetos diferentes em 4 dias seguidos, e isso não é bom, porque não é bom para o desempenho, não é bom para o meu desempenho, não é bom para o meu bem-estar, porque eu sei que vou estar em parafuso nos dias anteriores. Portanto, e isto é um desafio também de uma pessoa perceber o que é que quer fazer e como é que quer fazer. Claro que é muito difícil, se é um recital meu e eu sou sozinha, estou a fazer o concerto sozinha, eu posso gerir a minha agenda, mas se são projetos que envolvem mais pessoas, é difícil dizer, ai, não vou fazer o concerto nesse dia porque preciso descansar, e de repente estou a pôr em causa o trabalho de mais pessoas, portanto é sempre delicado. É uma gestão, não é, que se vai fazendo. Sim. E que também tem a ver com o facto de seres freelancer, como já referiste. Sim. Mais do que uma e vez. Eu gosto imenso dos projetos todos que faço, e no limite gostava de poder fazer tudo. A questão é que é muito importante também o descanso e dar valor à fruição do momento e ao descanso após aquela adrenalina que acontece, aquela descarga de adrenalina que acontece nos concertos. Olha, Joana, estamos aqui para falar de poesia. Eu acho as tuas escolhas muito interessantes, e tu, curiosamente, mandaste uma lista dos 10 poemas, como eu te pedi, e disseste que a ordem é aleatória, o que é interessante, porque podias gostar mais de um ou de outro autor, normalmente as pessoas assim até enumeram, e tu disseste que a ordem é aleatória, tens autores vivos, autores mortos, tens portugueses, autores estrangeiros. Eu, se calhar, gostava de começar, porque acho que tem a ver, não, esta escolha não deve ser por acaso, imagino eu, com o Alberto Queiro e o poema, um poema pequenino dele. Queres ler tu, se calhar, para começar? Sim, posso ler. Aquela senhora tem um piano que é agradável, mas não é o correr dos rios, nem o murmúrio que as árvores fazem. Para que é preciso ter um piano? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Então, para que é preciso ter um piano, Joana? O melhor é ter ouvidos e amar a natureza. Diz-me lá. É agradável, mas não é o correr dos rios, é isso? Sim, eu devo dizer que isto se calhar é uma vergonha, mas eu só descobri esta quadra do Guardador de Rebanhos no ano passado, na quarentena. Uhum. Que trouxe esta edição, é a edição do meu pai, da Ática, aquelas edições antiguinhas, que já está aqui meia estragada, e e eu trouxe o livro para a minha mesinha de cabeceira, estava a lê-lo calmamente na quarentena passada, e este não quando dou de caras com esta parte, o 11º, não sei como é que se diz, 11ª parte, talvez. Sim, provavelmente, sim. E fiquei muito admirada, porque não sabia de todo que havia esta referência ao piano feita por Alberto Caeiro, e achei maravilhoso porque isto relaciona-se comigo, pelas razões óbvias, não é? Através do piano, mas porque é uma preocupação minha esta questão de que sons é que nós trazemos ao mundo. E eu, se durante muitos anos tinha muito a ideia do fazer e queria fazer e queria tocar e tinha muito essa energia do fazer, quanto mais passa o tempo, mais eu dou valor ao silêncio e mais eu dou valor à natureza. E tanto é que o John Cage, por exemplo, dizia que entre o som de Beethoven, de uma sinfonia de Beethoven, e o som do tráfego, ele preferia o som do tráfego porque o tráfego era sempre diferente, especialmente em Nova Iorque, aquele caos, e Beethoven, que as sinfonias são sempre iguais. Que também, se formos a pensar, as sinfonias de Beethoven têm interpretações diferentes, portanto não são sempre iguais, mas enfim. Exatamente, era o que eu ia dizer. Que no meu trabalho ao piano eu tenho procurado incorporar o mais possível essa sensação de natureza e de escuta da natureza, e cada vez mais gosto de caminhar ao ar, eu adoro caminhar, aliás sempre que posso, se puder ir a pé para algum lado vou sempre a pé e não de carro ou de transportes, mas especialmente gosto de caminhar na montanha e caminhar em silêncio. E, portanto, fiquei absolutamente colada ao terreno quando vi este poema, que desconhecia por completo. Parece que o poema é feito para ti em vários sentidos, não é? Porque o teu percurso, então, como dizias, também vai nesse sentido. Primeiro querias fazer, e agora procuras também o silêncio e trazer a natureza para o que faz. É interessante isso, ou trazer a ideia de natureza. Disseste, sim, que o livro era do teu pai. Como é que era em casa a relação, a tua relação com a poesia vem de casa ou vem da escola, ou como é que aconteceu? Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt. Veio de casa e da escola, sempre, os meus pais são os dois professores, e nós sempre tivemos muitos livros em casa e na escola também. Na escola, na verdade, acho que não veio muito da escola, porque esta ideia da análise da poesia e dos textos, eu acho que pode afastar bastante os leitores, porque passa-se de um gosto para uma obrigação. E muitas vezes eu leio poesia e leio os poemas em alturas diferentes da vida e vejo coisas diferentes, e ainda bem. E não estou nada preocupada em perceber o que é que aquele verso quer dizer, ou o que é que aquilo é em relação à pessoa, ao movimento. Ou dividir as orações, ou essas coisas que nós temos, sim, que aprender, não é? Mais técnicas até, não é? Sim. Sim. Aliás, o que me liga à poesia, e uma das coisas que eu reparei quando estava a pensar nestes 10 poemas, que já estava a pensar há bastante tempo, que já tínhamos esta ideia há algum tempo, foi que na verdade, mais do que estes poemas específicos que eu escolhi, eu penso nos livros, porque é um pouco como os discos. Os CDs, há muitos CDs, eu gosto mais da palavra disco, apesar do disco remeter para o vinil, mas enfim, dos discos, que às vezes eu nem sei o nome da música e já nem sei muito bem, porque eu ouço o disco como um todo e sei que música é que vem a seguir e começo a cantarolar o que vem a seguir, mas porque penso nisso como um todo. E o que acontece com muitos dos livros que trouxe destes poemas, escolhi este, o poema que escolhi, mas podia ter escolhido outro, porque tem a ver muito com essa ligação do todo. Uhum. Gostas do Alberto Caeiro? É o teu heterónimo favorito do pessoal? Sim, sem dúvida alguma. É. Sem dúvida alguma. Sim, acho uma delícia. E foi muito importante para mim na outra quarentena, em que nós fomos obrigados a fechar-nos, não é? E olhar para dentro. E se em alguns casos, se calhar, foi difícil esse confronto com o eu, e com esse, para mim foi bom, no sentido em que tá, também tem a ver com a minha profissão, que é muito para fora, muito de partilhar, de ir de um lado para o outro, tocar em salas diferentes, trabalhar com equipas de produção dos teatros diferentes, enfim, há muita mudança, há sempre muita coisa a correr, e de repente ficar em casa. Eu continuei a minha rotina normal de estudar piano de manhã e à tarde e fazer uma caminhada lá à beira, que há pouca gente. Enfim, mas refugiei-me na leitura também, não no sentido de me salvar, de precisar, mas porque tive tempo para isso e soube muito bem. Mas sem dúvida alguma que o Alberto Queira é o meu heterónimo preferido. Interessante. Olha, Joana, vamos passar para um autor estrangeiro, deixa-me pegar aqui, o Peter Handke, que ganhou o Nobel da Literatura em 2019, austríaco, e tu trazes aqui um poema, gostava que lesses, pode ser? E depois já falamos sobre ele. Sim, o poema é enorme. Uhum. E é uma belíssima edição da Siri Alvin, bilingue. Eu gosto muito, admiro muito as editoras quando fazem essa, tomam essa decisão de publicar as edições bilíngue, porque se na literatura em geral é uma questão delicada a tradução, na poesia ainda mais. Portanto, no fundo, as editoras estão a pôr-se a jeito para serem criticadas, porque acredito que qualquer pessoa que lê um poema discorda do tradutor, por melhor que ele seja. Tem alternativas, não é? Tem alternativas, exato. Sim, porque acho que a poesia é muito pessoal e a leitura é muito pessoal, portanto é normal que seja mais crítico do que até na ficção, em romances. Uhum. Portanto, eu vou ler, podia ler várias passagens, mas vou ler um pouco do início do poema. Uhum. Há já muito tempo que pretendo escrever sobre a duração. Não um ensaio, uma peça de teatro ou uma história. A duração exige a poesia. Quero interrogar-me num poema, lembrar-me num poema, afirmar e conservar num poema o que é a duração. A duração é algo que já tantas vezes senti, nos prenúncios da primavera na Fontaine Saint-Marie, na brisa noturna da Porte d'Anteuil, ao sol estival na região do Karst, a caminho de casa às primeiras horas da madrugada após uma comunhão com o meu ser. Essa duração o que foi? Foi um espaço de tempo? Algo de mensurável? Uma certeza? Não, a duração foi um sentimento, o mais fugidio de todos os sentimentos, que passa muitas vezes mais depressa que um instante, imprevisível, impossível de dirigir, sim, impalpável e mensurável. E, no entanto, teria podido, com a sua ajuda, rir-me para qualquer adversário e desarmá-lo, fosse ele qual fosse. Teria transformado a opinião de que sou uma pessoa má na convicção profunda. Ele é bom. E se houvesse um Deus, o sentimento da adoração seria há muito seu filho. Ainda ontem ouvi na Wagplatz, em Salzburgo, no acotovelar e no tumulto do longo dia de compras, uma voz que, como se viesse do limite distante da cidade, chamava o meu nome. Compreendi nesse mesmo momento que no stand do mercado me tinha esquecido o texto da Wiederholung, que trazia comigo para ir ao correio. Ouvi, ao voltar atrás, aquela voz que há um quarto de século, no silêncio noturno de um bairro periférico de Grasse, no limite distante da longa rua direita e vazia, igualmente solícita, como se descesse lá do alto, veio ao meu encontro. E consegui definir nessa altura o sentimento da duração, como um acontecimento do ato de escutar, do ato de compreender, de ser abraçado, de ser envolvido, por o quê? Por um outro sol, por um vento refrescante, por um brando acorde feito de silêncio que leva à união e à perfeita sintonia de todas as dissonâncias. Tão bonito. Por que é que escolheste este ser? Porque esta ideia da duração. Sim, devo dizer que devo aos meus amigos o conhecimento de muita poesia, aliás, não só poesia, música, artes visuais, enfim, tenho muita sorte de ir recebendo boas referências, e este livro foi-me oferecido por uns amigos no meu aniversário do ano passado, e eu queria lê-lo com calma. Então andei a adiar lê-lo, até que numa viagem que fiz ao Japão no início do ano passado, levei-o comigo e fui lendo o livro aos poucos, e acabei de o ler na viagem de regresso. E achei bonito porque eu regressei do Japão e logo a seguir ia falar num congresso que estava a acontecer na Cultura Geste, chamado As Coisas Fundadas no Silêncio, que é um verso da Sofia de Melo Braina, e achei mesmo bonito esta referência ao brando acorde feito de silêncio, que leva à união e à perfeita sintonia de todas as dissonâncias. Para além disso, acho este poema belíssimo porque exige lentidão, exige regresso aos sítios dos quais gostamos, regresso às pessoas de quem gostamos, e acho mesmo louvável que o Peter Anka tenha tomado o seu tempo para escrever este poema, porque é obviamente muito pessoal, em que ele faz referências a lugares e pessoas que lhe são próximos, mas que no fundo, ao ler este seu poema Adoração, olhamos para dentro e procuramos também as nossas pessoas e os nossos lugares, e isso é belíssimo, e acho de facto um dos livros mais bonitos que li ultimamente. Acontece-te isso com a poesia? Poderia perguntar em relação a outras artes também, mas acontece-te isso com a poesia de te encontrares naquilo que estás a ler? Sem dúvida. Aliás, é muito bonito porque nós sentimos coisas, muitas coisas por segundo, não é? Há muitas emoções e há sensações e emoções que nós sentimos, mas não conseguimos expressar sequer, nem para nós, nem para com os outros. E é fantástico quando estamos a ler um poema de outra pessoa e percebemos, esta pessoa exteriorizou algo que eu senti também. E obviamente que depois há a mestria de o fazer melhor ou pior, mas sem dúvida. E eu tenho, aliás, as escolhas que fiz são muito, não sei se posso dizer autobiográficas, mas têm a ver com preocupações minhas, ou seja, há muita, quando eu falava até há pouco de poesia difícil, há poesia na qual eu não consigo entrar, quer seja porque tem muitas palavras que eu nem sei o significado e que teria que estar a ir ao dicionário palavra sim, palavra não, e que faço esse esforço quando me apetece, mas não é uma poesia em que eu consiga sentir uma fruição mais agradável, enfim. Mas, no fundo, a poesia que me toca mais é a poesia que fala sobre temas que me são caros e que eu encontro ali, que eu me revejo, talvez, ou que, a partir dali, consigo ler o mundo de outra maneira. Que temas são esses, Joana? Acho que é o amor, acima de tudo. O amor... Talvez o amor, a vida e a morte são assim os grandes temas, não é? Sim, não são só meus, mas tem muito a ver com isso, sim. Então, porque disseste isso, acho que é o amor, vamos passar aqui para um poema da tua lista, da Regina Guimarães, a poeta contemporânea, aí do Porto. Tu estás a viver no Porto agora, não é? É que podemos dizer isto, não estamos a revelar o local exato onde vives, mas estás a viver na cidade do Porto, mudaste. E é um poema pequenino que eu vou ler e depois já me vais dizer porque é que o escolheste e porque é que gostas dele. Chama-se O do Amor. Diz assim: espaço sem portas, sem estradas, o do amor. O primeiro desejo dos amantes é serem velhos amantes e começarem assim o amor pelo fim. É pequenino, Joana, mas é um poema que tem uma ideia forte associada. Porquê é que tu escolheste este, especificamente? Bom, eu acho que este quanto mais te disser sobre o poema, pode-se estragar, mas devo dizer que este poema me remeteu para um livro que eu adoro e que já ofereci inúmeras vezes, que é a Carta AD, do André Gorce, que é uma longa carta que o escritor escreve à mulher e que é, para mim, um dos livros mais bonitos que li. Esse conheço há mais tempo que o poema Adoração, mas que no fundo é o passar da vida deles em conjunto, é uma reflexão sobre essa vida, e eles, enfim, não vou contar o fim, as pessoas, quem tiver curiosidade que leia. Mas eu adorei este poema quando li, porque nas relações amorosas fala-se muito da paixão e da intensidade das relações, mas há algo que não é possível ser mais intenso do que a duração. Ou seja, quando uma pessoa vê casais que se dão bem e que são um casal apaixonado à sua maneira, mas que é um casal apaixonado passados 40 anos, 50 anos de vida em comum, isso não é minimamente comparável a um casal que está apaixonadíssimo há um mês. Ou seja, esta questão, no fundo, vai dar à questão da duração do Peter Handke. Há coisas que não se consegue ultrapassar, que é preciso mesmo tempo. E esta ideia do primeiro desejo dos amantes é serem velhos amantes, é a pessoa conhecer alguém por quem se apaixona e pensar que ainda tem que ir com calma, porque há coisas que não se conhece na semana a seguir, não se conhece no mês a seguir. E por um lado seria bom que já se tivessem conhecido, por outro lado ainda bem que se conhecem agora, porque temos que acreditar que somos cada vez melhores, portanto o tempo vai passando. Há tempo também, não é? Ainda bem que se conhecem agora, porque ainda têm o tempo do futuro, não é? Para conhecerem o resto. Não sabemos. Nunca sabemos quanto tempo há, mas essa é a ideia da história. Sim, não é? Sim. O quê? O quê? Mas é bom acreditar que sim, porque também, se não, a alternativa seria viver tudo hoje, porque podemos não estar cá amanhã, não é? E sim. Aí não haveria a tal fruição do tempo, não é? Sim, sim, eu acho que é. Se há coisa que também a pandemia nos ensinou e que a morte nos ensina, é que temos que ter calma, mas não demasiada, no sentido em que não podemos deixar as coisas para viver amanhã, porque não sabemos se temos amanhã. Portanto, é nesse sentido de viver as coisas com o coração aberto e viver o presente, sim. Uhum. Tens essa preocupação. Já não é a primeira vez que falas da morte. Pensas na morte, Joana? Tu és muito nova. Penso porque já passei com, já tive que lidar com a morte de perto, e acho que nós todos somos uma pessoa antes e depois de lidar com essa questão. Portanto, a partir do momento em que lidei com isso, é impossível não pensar, porque de facto é algo muito sério, no sentido em que nós estamos cá e podemos não estar no dia a seguir, ou as pessoas de quem nós gostamos. E parece uma banalidade dizer isso, mas não é, não é? Não, não é de todo. E acho que se as pessoas pensassem mais na morte, se calhar em alguns casos eram melhores pessoas, porque a ganância, a maldade, a sede de poder, se a pessoa pensasse mais em aproveitar o seu dia-a-dia, dizer às pessoas de quem gosta, que gosta delas, fazer coisas que lhe fazem bem, pensando que não se sabe quanto mais tempo é que estará cá, se calhar isso recentrava as pessoas. Mas se calhar não, em alguns casos há pessoas que é isso, que estiveram entre a vida e a morte e que se calhar continuam a fazer exatamente o mesmo que faziam antes. Há uma música muito bonita do Sakamoto no último disco, uma altura, um disco que ele fez quando estava até a fazer uma recuperação do cancro, que é um texto do Paul Bowles, que é o próprio Paul Bowles que lê. E é uma música que nos chama a atenção para isso, em que ele pergunta quantas mais vezes é que vais ver a lua a surgir no céu, quantas mais vezes é que vais fazer isto, e E realmente, ele diz, porque pensamos que a vida é limitada. E na verdade não é. E isto não me tira a alegria e faz-me querer aproveitar. E na verdade o contacto com a morte fez-me, se calhar, acordar para muitos aspectos que se calhar eu não estava tão ciente deles. Mas sim, é algo que faz parte. Morreu de alguém próximo, é isso? Sim. Imagino que, como dizes, seja uma experiência que pode ser transformadora, não é? Como disseste também, não necessariamente para toda a gente, mas para algumas pessoas pode ser, e já percebemos que no teu caso foi mesmo, porque estamos a falar há relativamente pouco tempo e já referiste essa ideia, a ideia da morte e do final, mais do que uma vez. Eu acho que isto nos dá aqui também para passagem interessante para um poema de um outro poeta português, também aí do Porto, interessante, o João Luís Barreto Guimarães, e tu trazes um poema que se chama A Possibilidade, que é muito interessante porque é um poema que tem uma ideia de o que é que podia ser, não é? O que é que podia ser e também ao mesmo tempo, não sabendo se vai ser ou não, aproveitar desde já, logo inicialmente, não é? Lê tu, por favor, vamos lá. A possibilidade, malgrado não tenha ocorrido ainda, celebra a possibilidade. Coloca algum tempo de lado para te centrares na promessa de que venha a ser possível, de que possa acontecer. Festeja a possibilidade, a hipótese, o cenário. Celebra a expectativa de que venha a ser real. Antecipa a felicidade sobre a miséria dos dias. Pensar a possibilidade é ver o umbigo em Adão. Ou seja, apesar desta tua ideia que passaste a ter e a viver com ela, de que não sabemos como é que vai ser a nossa vida amanhã, e portanto também desta certeza, se bem que é uma coisa da qual muita gente fala, mas na verdade não pensa nisso a sério, desta certeza de que somos finitos e que pode acontecer-nos qualquer coisa a qualquer momento, apesar disso tens também uma, pergunto, para teres escolhido este poema, tens também uma perspectiva, digamos, mais otimista em relação ao futuro, portanto sabemos que podemos não estar cá amanhã, mas é bom pensar que, não sabendo isso, vamos aproveitar a possibilidade de vivermos coisas boas, é isso? Sim, a possibilidade de vivermos coisas boas e de projetarmos. Virando aqui a conversa para o meu querido Erik Satie, no final do ano passado faleceu Ornella Volta, que era a presidente dos arquivos Satie, uma senhora que tinha 91 anos, que eu tive o prazer de conhecer em 2016, no final da minha direção, quando a visitei em Paris, e a partir daí ficamos em contacto, visitei-a várias vezes e conversamos longamente sobre Satie. E Ornella Volta tinha 91 anos e estava a trabalhar na segunda edição dos escritos de Satie, que ela publicou há uns anos e que estava a trabalhar na revisão. A Ornella Volta não tinha computador, trabalhava apenas com a sua máquina de escrever, dizia que não tinha tempo para perder com a internet, e portanto era uma pessoa que tinha planos, e aos 91 anos tinha planos e que não estava contente com o trabalho, portanto não deixava que fosse finalizado porque ainda havia algo a fazer. Portanto, nesta ideia de celebrar a possibilidade é fazer para que as coisas aconteçam, trabalhar para elas, mas pensando que, e como eu referi há pouco, há tanto trabalho a fazer às vezes para as coisas se realizarem, que às vezes é bom parar e pensar, só pensar no, na fruição, no, quando aquilo acontecer, o quão bom vai saber. E eu penso nisso também às vezes quando estou nos processos a estudar piano para apresentar um recital pela primeira vez, por exemplo, quando é a estreia de um projeto, em que estou sempre a tentar melhorar, ainda não está bem e um pouco angustiada, mas pensar, não, quando eu chegar lá vai ser bom e vou estar feliz por partilhar esta música, e pensar do ponto de vista positivo da fruição minha e do público e celebrar essa possibilidade. Por isso é que gostei mesmo muito deste poema quando o li pela primeira vez, e partilhei-o com alguns amigos até durante este segundo confinamento, porque numa altura também em que temos a vida em vários campos um bocadinho adiada, é bom pensar nisso também. Não digo que é deixar de viver o presente para pensar quando for possível fazer isto, isto, isto. Acho que não, acho que não devemos achar que temos daqui a 3 anos, porque não sabemos. Ou seja, é bom fazermos planos e obviamente que há coisas que não dá para fazer este verão, vamos pensar se calhar é no próximo ou daqui a 2 anos, mas acho que é importante que nos deitemos de consciência tranquila que estamos a fazer aquilo que queremos fazer agora, sabendo que obviamente há fases mais interessantes que outras, há alturas melhores que outras na vida, há alturas que estamos mais felizes, há alturas mais angustiados, faz tudo para parte, mas que haja essa noção que essas flutuações no nosso estado de espírito são normais e que fazem parte de um caminho, de um percurso que tu crês que seja o melhor para ti. És otimista, Joana? Bom, há uma definição essa que pausa, eu encontrei. Essa pausa agora teve graça e a tua cara, não, as pessoas não vão ver, mas teve graça. Bom. Porque há uns tempos enviaram, eu não sei de quem é a frase, que é: eu sou pessimista em relação a probabilidades, mas sou otimista em relação a possibilidades. Ou seja, eu tenho em mim esta vontade de fazer e de acreditar que as coisas vão correr bem, mas quase em mesma medida eu sei que as coisas podem correr mal, mas isso não me impede de as fazer. Ou seja, eu posso dizer que se calhar o meu otimismo é mais 1% talvez que o pessimismo em que faz com que eu vá. Ou seja, na dúvida eu prefiro ir e saber como é que vai correr. Não sou nada de... Não é? Na dúvida não te acanhas, vais, não é? Sim, preciso de ir ver e perceber, porque sim, só nós é que podemos saber o que é o melhor. Já te aconteceu ires e não gostares e depois pensares, não devia ter ido, não devia ter vindo, no caso? Não, eu na verdade não me arrependo das decisões que tenho tomado. E acredito que mesmo situações que correram melhor ou pior, correram pior neste caso, foram importantes para eu perceber, para eu me perceber no, a minha reação em relação às situações, ou a maneira como eu me comportei, o que é que isso fez com que eu tivesse que ser, que atitudes é que eu tinha que tomar. Mas acho mesmo importante que nós... para os outros não acho nada. No meu caso, sinto mesmo que é importante contactar com pessoas diversas e contextos diversos, porque isso, antes de tudo, dá-me empatia pelas situações. Nós, quando convivemos só com pessoas iguais a nós ou com situações parecidas connosco, não conseguimos compreender o que é a vida de uma pessoa com vidas diametralmente opostas. E quando eu estou em contextos completamente diferentes do meu, fico calada a ouvir para aprender. E nesse sentido, às vezes é preciso ir a esses contextos diferentes e perceber que se calhar eu não queria ir por aqui, ou isso não me interessa. Mas é nesse sentido, acredito que quando vamos também para contextos desconfortáveis, e no meu caso até no trabalho com artes performativas, vou trabalhando com várias pessoas e depois identifico mais com uns ou com outros, e no fundo depois também é gerindo isso emocionalmente, de perceber com que pessoas é que tu estás melhor, não só a trabalhar mas no dia-a-dia, e no fundo é com as amizades também, com os amores, enfim, perceber de que forma é que nós nos encaixamos com o mundo. As tuas escolhas, Joana, são muito interessantes porque perpassa aqui uma ideia comum de uma ligação ao essencial, de uma ligação à terra, à natureza e aos sentimentos essenciais, ao amor, de facto, e esta ideia também da duração e da, não sei se esperança é uma palavra muito forte, mas estava aqui a olhar agora para o poema do A.M. Pires Cabral, outro poeta do Norte que tu trouxeste, de realmente. E português, o que é interessante. Tem aqui depois uma referência a um compositor, não sei se foi por isso que o escolheste, mas tem mais do que isso. Queres ler tu? Lê, por favor, lê. Muito bem. Entreabre-me uma porta para que eu... Aliás, vou ler outra vez que eu comecei. Entreabre-me a porta para que eu, ao menos uma vez, possa ter ao alcance dos olhos uma fração da luz que há desse lado. Não quero entrar. Basta-me ter comprovado que existe a perfeita e perpétua claridade. E logo me afastarei, como mendigo que se contenta em espreitar fugidiamente à porta do salão e não ousa entrar porque bem sabe que os seus andrajos não são para salões e traz pés e alma enlameados. E isto é o mais próximo que jamais estive de uma prece. Se me concederes, a minha escuridão tornar-se-á radiosa e os meus soluços serão exultantes como compassos de uma cantata de Bach. Escolheste-o por causa desta referência ao Bach no final ou por causa desta ideia de basta-me ver um bocadinho da luz e fico satisfeito? Eu acho este poema muito musical e este final desta referência a Bach é acho, perfeita na métrica do poema. E eu conheci primeiro o filho, o Rui Pires Cabral, a obra do Rui Pires Cabral, e só depois do A.M. Pires Cabral, e tenho gostado muito de ler, porque há uma sensibilidade muito profunda ligada à terra, lá está, e acho mesmo este livro, A Cobra d'Água, é absolutamente maravilhoso, e escolhi este, podia ter escolhido dois ou três que vou relendo, mas gosto muito desta ideia humilde, De quando se gosta, se uma pessoa se contentar a olhar e não haver esse desejo da posse que muitas vezes exige, e exige inicialmente, exige durante as relações de querer agarrar a pessoa, e na verdade é muito bonito que a pessoa seja quem é e nós estejamos perto, enfim, mas tem essa ideia da posse, e acho mesmo muito bonita esta ideia de ficar à porta a observar. És uma romântica, Joana, tão bonita, és mesmo. Não és? Não és? Não sei, não diria, mas talvez seja, talvez tenha tornado, se calhar. Pronto, se calhar foi um caminho. Falaste também da ligação à terra, que encontramos de facto na poesia do A.M. Pires Cabral, e também muito a presença da terra do norte, de Trás-os-Montes, não é? Norte do país, onde o A.M. Pires Cabral vive. Ele, de resto, tem um projeto muito interessante, que é de fazer ele tem um dicionário dos regionalismos daquela zona, e é muito interessante porque de facto há palavras que as pessoas só usam lá. E é um projeto ao qual ele dedicou tempo e carinho e muita atenção, e eu acho que é um belo projeto, que é um legado interessante para nós, que também não conhecemos, não é? Porque de facto, pronto, como noutros países, Portugal tem também por zonas regionalismos e palavras diferentes, e o A.M. dedicou-se a isso. Mas queria perguntar-te sobre esta ligação à terra. Tu já referiste que é importante para ti fazer caminhadas, ir para a montanha. Referiste também à importância do silêncio. Na montanha e nas caminhadas encontras o silêncio, mas tem a ver também com este encontro com o que é primordial, essencial na terra, fora da intervenção humana, digamos assim, privilegias esse contacto, é isso? Sim, penso bastante nisso, e cada vez mais, e apesar de viver numa cidade, porque tendo em conta a minha vida e também outras coisas que me fazem falta, acabo por viver ainda na cidade, mas não sei se viverei sempre na cidade. Gosto muito de pensar nessa ideia do que é essencial, e hoje em dia, com a internet e com esta sensação que podemos estar sempre a fazer alguma coisa, ou que estamos sempre a em falta para, com a quantidade de coisas que podíamos estar a fazer ou que podíamos estar a ouvir. Gosto muito dessa ideia de limpar, e ainda há pouco, a propósito da Adília Lopes, que vamos falar daqui a pouco. Vamos deixar para o fim, então, vamos deixar para o fim a Adília se concordar, porque é assim um poema. Falava disso que, bom, eu passo grande parte do meu dia a estudar piano, com música, e se há dias que eu tenho disponibilidade para ouvir música, outro tipo de música, muitas vezes eu estou em silêncio, eu preciso mesmo de estar em silêncio em casa, quando estou a fazer as coisas da casa, ou quando estou ao computador, enquanto que a Adila Lopes dizia que a música ajuda a raciocinar, no meu caso é impossível. Eu, se estiver a escrever um e-mail, não consigo estar a ouvir música, porque quando estou a ouvir música estou a ouvir, de facto. E, portanto, preciso muito deste contraponto de música ou conversas, porque lá está, hoje em dia, nesta altura do confinamento, muitas vezes quando eu precisava de fazer telefonemas mais longos ou queria ligar a alguém, a um amigo, à família, às vezes saía para caminhar, porque era uma maneira de mexer e de estar a falar ao telefone. Mas muitas vezes, quando vou a caminhar, preciso de ir a caminhar em silêncio. Para mim, só se estiver com muito interesse para ouvir alguma música, alguma coisa que me enviaram, é que ponho os escutadores na rua, porque gosto muito de ir a ouvir os sons da cidade, ou estar em silêncio se for na montanha, porque não preciso de mais camadas, porque já me basta o que vai na minha cabeça, que muitas vezes não me dá descanso. Portanto, eu preciso de ir tentando limpar, para chegar a essa ideia mais essencial, sim, que é difícil. Limpas quando vais à montanha, limpas. Sim, sem dúvida. Aliás, há uns fins de semana fomos ao Gerês e 2 dias no Gerês foi um bálsamo indescritível. Mas indescritível, eu cheguei a casa no domingo à noite, na segunda. E foi uma diferença enorme, porque de repente não ter que pensar em constrangimentos da cidade e estar só a sentir, a caminhar, e às vezes difícil sentir o esforço e o cansaço, mas é um cansaço absolutamente diferente de passar um dia ao computador ou um dia a estudar piano, que também é diferente de estar ao computador, são cansaços diferentes, mas o cansaço físico da pessoa ir se deitar cedo porque já escureceu, já não há nada para fazer, vamos dormir. E isso é mesmo muito bom, e valorizo isso hoje em dia muito mais do que ir visitar um museu numa cidade, porque tem a ver com isso. Se por um lado a arte alimenta, nos alimenta o dia-a-dia, nos alimenta a imaginação e as emoções, esse contacto com a natureza, no seu estado mais puro, traz-nos mais ao nosso interior, pelo menos a mim. Para algumas pessoas seria impensável ir caminhar, porque se calhar era estressante. Saber, se me acontece alguma coisa, como é que vai ser o INEM, e a comida, será que tenho comida suficiente, enfim. Mas acho que é importante trabalhar também esse lado da simplicidade. Sim. Procuras isso. Vamos passar aqui para um poeta, que é o T.S. Eliot. É interessante o poema que tu trouxeste, porque sabes que o T.S. Eliot já foi escolhido várias vezes aqui para o podcast do Poema Ensina a Cair, é um dos preferidos dos convidados, e tu trouxeste um poema, lá está, voltas aos teus temas, podia ser o início da nossa conversa, que é um poema que tem a ver com o tempo. Eu leio um bocadinho. O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro, e o tempo futuro contido no tempo passado. Se todo o tempo é eternamente presente, todo o tempo é irredimível. O que poderia ter sido uma abstração, que fica uma possibilidade perpétua somente num mundo de especulação. O que poderia ter sido e o que foi apontam para um só fim, sempre presente. Sons de passos ecoam na memória, descem o caminho que nós não seguimos em direção à porta por nós nunca aberta para o Jardim das Rosas. As minhas palavras ecoam assim no teu espírito mas com que propósito perturbam o pó numa taça de folhas de rosa, não sei. Outros ecos habitam o jardim. Vamos seguir? Continua. Continua por aí, tu deixaste, tu aliás foste até, sugeriste que fosse até um bocadinho mais longo, e nós na gravação ouvimos mais do que isto. Mas Joana, porquê é este do T.S. Eliot? Este poema surgiu-me no final de 2016, início de 2017, quando o Luís Fernandes e eu estávamos prestes a lançar um novo projeto, Piano, Eletrónica e Orquestra, que iríamos estrear em abril de 2017 no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, era uma encomenda do Festival USB Lab, e nós tínhamos feito a música já, mas não tínhamos título nem para o disco nem para as músicas. E o que acontece connosco é que, em geral, nós damos títulos provisórios e depois, só posteriormente, é que damos títulos às músicas, no sentido de dar também um... agrupar, no fundo, o projeto em termos temáticos. E, por coincidência, e infeliz coincidência, nesse final de 2016, início de 2017, foi quando eu e o Luís, as nossas famílias perdemos familiares, e portanto foi um momento muito duro, e ao mesmo tempo estávamos a criar, mas ao mesmo tempo tínhamos essas questões familiares que tínhamos que gerir emocionalmente. Portanto, para nós era claro que este disco tinha esse tom, por mais que... não sei se sentia na música se lhes tivéssemos dado outros títulos, mas para nós essa música estava associada a este momento. E estávamos à procura de inspiração para o título do disco e das músicas, e no site Brain Pickings, que eu consulto com regularidade, é um site que tenho, pelo qual tenho uma grande admiração pela forma brilhante com que a autora faz recensão de livros e faz a relação entre os vários livros, já descobri muitos livros através daquele site. Fui dar a este poema, Burnt Norton, dos quatro quartetos de T.S. Eliot, e à gravação do próprio T.S. Eliot. E achei absolutamente maravilhoso este poema sobre a passagem do tempo, sobre o tempo passado, o tempo futuro, e acabámos por escolher o nome do disco, e os nomes de cada uma das músicas são retirados daqui, deste poema. E o título do disco é At the Still Point of the Turning World, que há uma tradução aqui no poema, mas que eu nem consigo pensar na tradução em português porque não, é muito difícil, mas é pensar nesta ideia de nós estamos num ponto e há tudo o que se passa à volta desse ponto parado. E que acho que é uma frase lindíssima, At the Still Point of the Turning World. E sim, foi isso que então fomos buscar Other Echoes, Perpetual Possibility, Neither Flesh Nor Fleshless e por aí adiante. Interessante. Voltamos, Joana, ao universo da natureza, a um poeta português, o Rui Belo, e é um belo poema, muito conhecido, um clássico, e eu gosto muito. Queres que eu... Lê tu, por favor. Muito bem. Tenho aqui a edição antiga, que eu acho que é muito mais bonita do que a mais recente, devo dizer. Era do teu pai? Ou não, esta comprei em segunda mão. Compraste tu. Algumas preposições com pássaros e árvores que o poeta remata com uma referência ao coração. Os pássaros nascem na ponta das árvores. As árvores que eu vejo em vez de fruto dão pássaros. Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores. Os pássaros começam onde as árvores acabam. Os pássaros fazem cantar as árvores. Ao chegar aos pássaros, as árvores engrossam, movimentam-se, deixam o reino vegetal para passar a pertencer ao reino animal. Como pássaros poisam as folhas na terra, quando o outono desce veladamente sobre os campos. Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores, mas deixo essa forma de dizer ao romancista. É complicada e não se dá bem na poesia. Não foi ainda isolada da filosofia. Eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. Quem é que lá os pendura nos ramos? De quem é mão, a inúmera mão. Eu passo e muda-se o coração. É tão bonito, não é? Eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. Sim. Quem é que lá os pendura nos ramos? Novamente uma referência à natureza, não é, Joana? Sim, e esta tem... Eu cheguei a este poema por sugestão de uma amiga que na altura me falou de Manuel de Barros e até ela na altura fez confusão que tanto achava que este um poema que era Árvores e Pássaros era de Manuel de Barros. E de facto é um poema que podia ser. Sim. E, bom, no ano passado também tive a minha fase Manuel de Barros, até chegamos a falar sobre isso, que vi o documentário sobre ele, que achei absolutamente delicioso. Ele é extraordinário. Sim, fiquei fã automaticamente. Acho que é uma personagem lindíssima na história da literatura. E fico mesmo feliz que ele tenha podido expressar-se e tenha tido aquela vida que ele escolheu para poder escrever e deixar-nos os poemas maravilhosos. E na verdade este poema tem a ver, esta temática tem a ver com um projeto que eu estive a conceber o ano passado e que está um bocadinho à espera que seja possível apresentá-lo mais vezes, que é um espetáculo dedicado ao público do pré-escolar, que é um espetáculo chamado As Árvores Não Têm Pernas Para Andar, que é um concerto de piano, portanto o meu piano pequenino vermelho, em que eu falo às crianças sobre três árvores e toco músicas e enfim, depois há todo um cenário que eu vou manipulando ao vivo. E esta ideia das árvores que dão pássaros tem a ver com algo que eu descobri depois nas minhas investigações, porque as três árvores deste espetáculo é o sobreiro, a cerejeira e o embondeiro, ou o baobá, e há um concurso da Árvore Europeia do Ano, que acontece já há vários anos, e em 2018 a árvore vencedora foi um sobreiro português, que existe em Águas de Moura, a sul do Tejo, e o sobreiro chama-se sobreiro assobiador, e chama-se sobreiro assobiador porque é um sobreiro absolutamente gigante, que eu já fui visitar, que tem a particularidade, ao fim da tarde os pássaros juntam-se apoiados nos ramos de sobreiro e estão lá a cantarolar, daí esse nome do sobreiro assobiador, e é uma das histórias que eu conto aos miúdos e achei muito bonito só depois de já estar a fazer esta investigação é que descobri este poema do Rui Belo. E achei muito bonito ele ter essa sensibilidade que tem, obviamente, mas que a sua sensibilidade tenha ido para este tema que me encaro. Um sobreiro assobiador é uma designação, é um conceito muito musical, não é? Exatamente. Sim. E se uma pessoa estiver atenta ao canto dos pássaros, há cantos muito diversos. E consoante a época do ano, os pássaros são diferentes, portanto a própria cantoria é diferente. E é muito bonito saber também essas diferenças. Por exemplo, há um pássaro que eu só ouço quando vou a Serpa. Eu sei que ele existe em mais sítios do país e no mundo, mas há um pássaro que eu, quando fico em Serpa e acordo, ouço aquele canto. E é muito bom também esta ideia de que há coisas que só acontecem em determinado lugar. Contexto. Porque hoje em dia nós podemos comprar a coisa mais japonesa no Porto, mas se calhar mais interessante mesmo é ir ao Japão comprá-la lá, ir aos sítios. E obviamente que é muito bom termos acesso a muita coisa que era impossível há alguns anos atrás. E isso dá uma diversidade, que era a gastronomia, que é outra área que me é muito cara, que por acaso nenhum dos poemas fala sobre comida, mas é... Ai não, por acaso há um que fala. Claro, eu sabia que isso não ia deixar de estar presente, mas portanto é muito bom que haja essas, que seja possível saborear outras culturas no nosso país, mas é muito interessante também esse sair para viajar, ir conhecer lá. Viajar. Referiste que tens em suspensa, à espera de poder voltar a um espetáculo para crianças, e eu na apresentação que fiz tua referi também o espetáculo para crianças sobre o Satie, o Erik Satie. Tens esta preocupação de levar a música às crianças também? Porquê que isto acontece? Não foi muito pensado, mas ela, eu gosto muito do Senhor Está a Ti e este espetáculo agora. No fundo, a razão disto acontecer foi o facto da Susana Duarte, que era a programadora dos mais novos no São Luís, há uns anos me ter desafiado a criar um espetáculo para crianças, que eu nunca tinha feito nada. E a Susana deu-me carta branca, e então eu convidei o Vitor Hugo Pontes e com ele fiz a primeira peça que fizemos em conjunto, foi o Noturno. E o Noturno tinha como público-alvo os meninos do primeiro ciclo e as famílias, obviamente. E durante o processo nós visitámos escolas em dois momentos, um logo no início e outro quando já estávamos a trabalhar há algum tempo. E eu gostei muito desse contacto com os miúdos, a ir às escolas, falar com eles, e é muito interessante ver que há muitas coisas que já estão presentes nas crianças quando eles são muito pequeninos, e as dos traços de personalidade, e uns já com imenso humor, outros muito envergonhados, e uma pessoa perceber que isso os vai acompanhar a vida toda, provavelmente, mas também a sua perspicácia. E, portanto, esse primeiro contacto com os miúdos agradou-me. E depois, durante as apresentações do Noturno, que foi um espetáculo que esteve em cena durante muito tempo e que fizemos turnês, e que é possível que ainda venhamos a fazer mais adiante, no final, como o espetáculo mete um bocadinho de medo, porque é sobre a noite e sobre os medos associados à noite, no final nós falamos sempre com as crianças. E esse momento também de conversa com os miúdos no final, era, para mim, era o ponto alto dos espetáculos, porque era esse momento de perceber o que é que eles tinham sentido, as questões, os comentários, e gostei mesmo muito. Tanto é que passou-se a estreia do projeto, a itinerância do Noturno, entretanto eu tinha o concerto marcado no São Luís para fazer a apresentação do disco 750. E houve uma noite de insónia, coisa que eu tenho muito raramente, mas uma noite que estava bastante quente, que tive a ideia de fazer um concerto documentado para crianças. E assim, do nada, surgiu uma sinopse, e eu propus ao São Luís fazer, eles acharam boa ideia, e foi sem pensar muito, sem pensar o que é que ia ser, o que é um concerto documentado, o que é suposto, foi uma coisa muito instintiva. Uhum. E como é o Erik Satie, no fundo, é um compositor que eu vou conhecendo bem e consigo pegar nas coisas de um ponto de vista académico ou de um ponto de vista humorístico, cozinhei ali um bocadinho um texto acessível em que desmistifico também esta ideia do que é um concerto de música clássica, mostro-lhes uns desenhos, toco algumas músicas, conto algumas piadas, no sentido que é muito fácil também pegar desse lado o Erik Satie, e pronto, a ideia foi levar a música clássica de uma maneira acessível e descontraída, de certa forma. Sem descontraído, mas sem ser a bandalheira, que é, eu todo dia estava a ler uma crónica do Miguel Esteves Cardoso que ele falava da bandalheira, que é muito perigoso, eu também acho. Mas sim, com essa ideia. E gostei muito também, adoro fazer esse concerto para as crianças e ainda vou fazendo de vez em quando. E agora este concerto, este espetáculo para alunos do pré-escolar, surgiu numa encomenda da Fundação Lapa do Lobo, onde eu estive a apresentar o Eu Gosto do Senhor Satie em 2019, durante uma semana, em que fazia dois espetáculos por dia, um de manhã e outro de tarde, portanto estive ali a evangelizar crianças com a música de Erik Satie. E surgiu então esse convite para fazer um espetáculo com toy piano, que fosse um espetáculo móvel, que também era uma vontade que eu tinha de poder fazer um espetáculo, um concerto que não dependesse de um piano, que é sempre um elemento complicado, ou a sala tem ou não tem, se não tem tem que ser alugado, e gostava dessa ideia de ter algo portátil, tanto é que o cenário também é portátil, e, enfim. Uhum. E o facto de gostares dessa parte do espetáculo, que é a parte final em que ficas a conversar com as crianças, denota que tens também gosto em conversar com as crianças, o que, vamos dizer, não é uma coisa de que toda a gente goste, não é? Não é, apesar de ser, termos todos sido assim, Nem todos os adultos têm jeito ou gostam de brincar e conversar e ouvir as crianças, e é interessante teres esse lado, não é? E também é curioso aqui na nossa relação de nós as duas, porque eu conheci-te nesse contexto mesmo, com crianças muito pequeninas, e tu estavas lá com elas e a trabalhar com elas, e era muito interessante. Joana, passamos agora para um poema que tem um nome, que tem aqui uma parte em francês. Queres falar tu deste poema do Hans Magnus Enzensberger, por favor? Sim, este livro, os 66 poemas, escolhidos e traduzidos por Alberto Pimenta, foi-me oferecido pelos editores, que são os queridos amigos que aos quais tenho que agradecer este e muitos outros livros, da Pianola e agora da Saguan. E eu não conhecia de todo este poeta e fiquei a gostar muito. E aliás, escolhi este poema, como podia ter escolhido muitos outros. Ele tem um belíssimo que é a história das nuvens, e sendo as nuvens também é um fascínio para mim. Mas gosto muito deste poeta porque tem uma dose interessante de humor, sarcasmo, clarividência. Enfim, acho que ele toca em vários pontos da vida, e este poema acho que sintetiza muito o que é que, vários aspectos da vida que, nos quais eu também penso e que aqui está muito bem escrito, lá está. Então vamos lá ouvir. Queres que leia eu? Posso ler eu então, vou pôr aqui os óculos, vamos lá. Destinatário desconhecido, retour à l'expéditeur. Muito obrigado pelas nuvens, muito obrigado pelo cravo bem temperado e, por que não, pelas botas de inverno forradas. Muito obrigado pelo meu cérebro singular e pelos outros órgãos todos que não estão à vista, pelo ar e, naturalmente, pelo vinho de Bordeaux. Muito agradecido por não se me acabar o isqueiro e os agudos anseios e a piedade e a incessante piedade. Muito obrigado pelas quatro estações, pelo algarismo e pela cafeína e, claro, pelos morangos no prato pintado por Chardin e também pelo sono muito especialmente e, não vai eu esquecer-me, igualmente pelo início e pelo fim e pelos minutos de permeio, um obrigado muito encarecido e, por que não também, pelas toupeiras lá fora no jardim. O tempo também está aqui neste poema mais uma vez, Joana. Sim. Mas estão outras coisas, então. Começa logo pelas nuvens, que é maravilhoso. Eu acho que se calhar me conseguiria relacionar com todas as linhas deste poema, porque acho que as nuvens é um espetáculo gratuito para o qual temos bilhete. Bem, se é gratuito não precisamos de bilhete, mas é um espetáculo gratuito diário, e para quem quiser olhar para as nuvens tem uma exuberância diária indescritível, que eu não consigo entender muito bem a categorização das nuvens, acho que é preciso alguma dose de abstração para perceber. O Goethe escreveu sobre isso e faz parte da Associação de Observadores de Nuvens. Ah, eu ia falar-te, disso, que engraçado tu fazeres parte, que giro. mas enfim, eu gosto muito deste poema porque vai de encontro algo que eu sinto diariamente, que é esta ideia de agradecimento. Eu estou constantemente à procura de coisas, ou a ler, ou nos meus projetos, ou nas relações, há sempre esta ideia que falta sempre alguma coisa, isso nos faz avançar. Mas exercito diariamente esta ideia de agradecimento, de olhar e pensar, que bom que é estar aqui sentada a falar contigo. Que bom que é que a seguir vou ter um jantar. Que bom que é que passei a tarde a estudar piano e estava, antes de sair para caminhar depois do almoço, e estava solo. Ou seja, se nós olharmos bem, há muita coisa pela qual nós podemos estar agradecidos. E ele faz aqui este pequeno exercício de pequenas coisas, como as nuvens, como o cravo bem temperado, que aqui está em minúsculas, mas na verdade o cravo bem temperado é uma obra de Bach, que é maravilhosa. O vinho de Bordeaux pode ser outro vinho, o néctar dos deuses, que é brilhante a tantas refeições. As quatro estações, esta maravilha que é ver as quatro estações passarem por nós ou nós passarmos por elas. Este algarismo I ou E, eu não sei exatamente como é que também se lê. Também não sei, lê. Por isso é que eu hesitei, sim. Mas, por acaso queria ter perguntado a um amigo matemático e esqueci-me, mas fui ver o que era e na verdade o algarismo E é tal como o pi, um número infinito. Ou seja, é estas ideias da matemática que é exato, mas que na verdade tem espaço também para o que não é contabilizável, se podemos dizer assim. Se calhar isto visto por matemáticos vão achar que eu estou a assassinar a ideia, mas esta ideia do infinito, do algo que devia ser finito e é infinito. E quando ele fala também do sono, que é algo que me é muito caro, eu sou precisas uma trabalhadora, de descansar, precisas de descansar. Eu preciso descansar e dou muito valor, por mais que saiba que é maravilhoso quando a pessoa se deita tarde porque ficou a ver um filme, ou quando se levanta cedo e pode, de repente o dia é gigante, eu valorizo muito as horas que eu passo a dormir, e não no sentido da preguiça, de não sou uma pessoa de ficar 12 horas a dormir para recuperar ou para repor não sei o quê. Eu gosto de dormir bem e sonho muito, portanto muitas vezes não tenho um sono muito repousante porque tenho toda uma vida que se passa dentro de mim que não me dá descanso e lembro muitos sonhos quando acordo. E são sonhos bons, Joana? São sonhos bons? Sim, em geral coisas boas. Não tenho nada aqueles sonhos fantásticos de voar ou aqueles sonhos das pessoas que estão a cair de um avião. Normalmente sonho muito com situações reais, de pessoas reais. Reais. Se calhar conjugações de pessoas que não se conhecem ou situações, às vezes se eu estiver ansiosa pode ser uma situação que me dá desconforto, mas... Ou então coisas boas, mas tem muito a ver com essa relação com a realidade. Eu não sou muito do fantástico, na verdade, sou muito do palpável e acho que o palpável nos dá resultados fantásticos no sentido da maravilha. Uhum. Mas não me, mesmo em termos de literatura e cinemas, lido muito... relaciono muito mais com questões do real e dessa, da relação das pessoas, que é um dos meus grandes fascínios. Isto da relação entre as pessoas, o que é que as pessoas são na relação umas com as outras. E pronto, e enfim, depois falamos aqui do tempo, não é? Igualmente pelo início e pelo fim e pelos minutos de permeio. E depois ele termina, e por que não também pelas toupeiras lá fora no jardim, que as toupeiras são... não digo odiadas, é uma palavra um bocadinho forte, mas não são persona não grata nas hortas das claro, pessoas. Claro, destroem as culturas. Destroem, mas também têm direito a viver. E eu há uns meses que me deparo aqui com um problema com os melros, com um casal de melros que vem aqui aos vasos e me dão cabo e que se põem a esgravatar nos vasos, e por mais que isso me deixe chateada, por outro lado eu também percebo que eles estão à procura de comida e compreendo. Apesar que me estragam os vasos, estragam não, tiram a terra, tenho que ir lá apanhar, voltar a pôr. Mas eu gosto deles e gosto que eles venham cá, preferia que não os gravatassem a terra, mas faz parte e há que aceitar. Eles cantam, Joana? Cantam. E são um casal que soube que os melros machos são pretos, geralmente. Os melros machos são pretos e as fêmeas são castanhas escuras. Portanto, eles andam sempre aqui os dois e, enfim, pronto. Cantam bem ou não? O cantar do melro não é a coisa mais interessante do mundo. Uhum. É melhor que um pardal, mas qualquer canto de pássaro é melhor que o do pardal. É agradável, não é um roxinol. Não é um roxinol. Preferias ter um roxinol, sim. Olha, continuamos neste universo... da natureza, para um poema do Tonino Guerra, que se chama As Folhas da Cerejeira, que é dedicado ao Tarkovsky. Tu gostas do André Tarkovsky? Sim. Gostas? Sim, gosto muito destas relações em cadeia. A poesia a relacionar-se com o cinema e também depois com a música no poema anterior e tudo isto. Então vamos lá ouvir. Lê tu, por favor. Muito bem. As Folhas da Cerejeira. Por cima de Casteldecci há uma igreja sem teto e as paredes têm entre os braços uma cerejeira que cresceu no chão e cujos ramos tocam o céu. Em abril floresce e a brancura desliza da árvore até ao fundo do vale. Depois nascem os frutos e comem-nos os melros e os pássaros bravos. Entretanto, as folhas ficam vermelhas e uma de cada vez caem no chão. Se alguém assoma aquelas paredes com o desejo de pedir um milagre e há uma folha que cai nesse momento, é sinal de que de lá de cima terá uma resposta boa. Tarkovsky passou lá em novembro e precisava de fazer um pedido grande, mas as folhas já tinham caído todas e serviam de cama a duas ovelhas que dormiam. Então? Bom, eu conheci este livro há muitos anos e eu estava a fazer contas há pouco e é um bocado assustador pensar que já conheço este livro há cerca de 15 anos, que me foi sugerido por uma querida amiga, e eu fui voltando ao livro ao longo do tempo e voltei ao livro neste verão, e é muito bonito pensar também, e penso nisto em relação a várias coisas, que é, apesar de hoje em dia nós temos este... É-nos quase imposto que nós temos que estar constantemente a consumir o que está a ser feito, quer seja livros, arte, as novidades, e na verdade há tanto por onde ir, tanta música para conhecer, tantos livros novos que estão a ser escritos e publicados, que por um lado há essa ideia de que é bom aproveitar o que está a ser feito agora, mas por outro lado o prazer de revisitar coisas antigas é maravilhoso, porque se descobre sempre coisas novas, e acho que já falei disto aqui na conversa. E este, quando eu li este pequeno poema, conto, quando comprei o livro, há uns anos atrás, li, gostei, é muito bonita esta ideia do aqui um bocado do fantástico, não é? Misturado com a realidade, este um bocadinho místico, mas lê-lo agora, em 2021, tem para mim um significado completamente diferente. Não só porque uma das árvores deste espetáculo, As Árvores Não Têm Pernas Para Andar, é cerejeira, e eu estive a ler exaustivamente sobre a cerejeira no último ano, não só porque a cerejeira, que em japonês se diz sakura, é a árvore mais importante do Japão, e no Japão celebra-se as cerejeiras em flor, e é um acontecimento nacional em que se passa o ano inteiro à espera que as cerejeiras fiquem em flor, e que há uma espécie de boletim meteorológico que diz em que parte do país é que as cerejeiras estão em flor, e as pessoas vão a correr para verem as cerejeiras em flor no seu auge. Fiquei a saber que as flores da cerejeira mudam de cor, que podem ir mudando de cor ao longo dos dias, que duram muito pouco tempo e que por isso tem um significado no Japão desta ideia de impermanência, que tudo o que é bom acaba rápido. Portanto, ler este texto agora, que já conheço um bocadinho mais da vida e das cerejeiras em particular, tem um significado aquece-me diferente. De uma forma diferente. E quando ele diz, depois nascem os frutos e comem-nos os melros e os pássaros bravos. E isto também fiquei a saber, de repente agora mudamos para a botânica, que no caso das cerejeiras, nós temos cerejeiras que dão fruto, as cerejas que nós comemos, temos as cerejeiras que não dão fruto e as cerejeiras que dão fruto, mas que é um fruto tão amargo que só os pássaros é que as comem. Portanto, aqui esta referência, que são as Yoshino, que é a espécie mais comum no Japão, que é as que eles têm plantadas nos jardins, e que nas quais as pessoas fazem piqueniques debaixo das cerejeiras em flor. É todo um acontecimento, e na verdade eu não sou expert em botânica, mas aqui à frente de casa há duas... árvores que eu não sei se são cerejeiras, mas que são da família certamente, e que pude observar agora estes últimos meses, elas estarem sem flores, ficarem com flores, e depois é lindíssimo porque quando caem as flores fica um manto branco no chão, e é uma maravilha. Sim. Tu sabes que há uns, não sei se chamam clubes, de observadores de árvores. Depois da nossa conversa, apetece-me sugerir de que procures, porque provavelmente gostarias de ir de vez em quando. Eu creio que aqui perto de Lisboa, em Sintra, falaram-me disso há uns tempos, uma pessoa amiga que faz parte de um clube desse, e então aos fins de semana vão para ver árvores. Uhum. Pareceu-me muito, muito… Não é em Sintra. Quando me falaram era… Estou a confundir. Acho que era no estrangeiro. Souberam dessa ideia fora, em Bali, mas creio que há cá também. Uhum. E achei a ideia muito bonita, não é? As pessoas que se juntam para ir ver, as árvores, é muito interessante. E no Japão, eu agora não me lembro da palavra em japonês, mas no fundo eles criaram o que eles chamam uma espécie de terapia através das árvores, que consiste em ir passear para as florestas, e há determinadas florestas que depois têm guias e, enfim, são coisas que já são prescritas por médicos, há toda uma… Explicam, não é científico, não é? Mas há essa ideia do bem-estar que isso traz. Mas não na ideia do caminhar, de caminhar uma, duas, três horas, mas se calhar caminhar 10 minutos e ficar sentado, sentir o tronco, observar, ouvir o que se passa à volta, sentir as diferentes texturas que existem na floresta, caminhar descalço, enfim. Eu não sou nada freak, não, só para as pessoas não ficarem preocupadas, mas e na verdade eu não me identifico com esta forma propriamente, mas nesse sentido que no Japão a natureza tem uma importância enorme, e eles no fundo têm os extremos, têm tudo o que é high-tech nas cidades, e Tóquio é a loucura que é, mas depois têm o mais primordial que se possa imaginar, portanto é uma sociedade de antípodas, uhum. Mas que é fascinante, porque pensar nesta ideia da Sakura e das cerejeiras em flor, pensar que é uma sociedade muito virada para o trabalho e para a produtividade, e eles não têm férias em geral e ficam a dormir no trabalho e saem e vão comprar uma camisa nova para irem trabalhar no dia a seguir, porque não têm tempo de ir a casa, mas ao mesmo tempo param para observar as cerejeiras em flor. Eu até me arrepio, porque é muito bonito que no meio desta tecnologia toda, e ao mesmo tempo na altura em que vivemos, em que tem que ser tudo muito certo, as pessoas têm que ser todas muito decididas e saberem bem o que querem e ser tudo muito seguro, que haja também espaço para essa vulnerabilidade, para apreciar coisas que não são produtivas, uhum. E que aparentemente se calhar até era uma perda de tempo, mas que não são. Uhum. Cá também há em Portugal excursões organizadas para ver as amendoeiras em flor, que eu acho uma coisa belíssima também, não é? Sim, e que eu nunca fui, que é uma vergonha, mas há de acontecer. É uma coisa que vai acontecer. Joana, vamos para o tal último poema da Adília Lopes, que é um poema muito pequenino. Para quem gosta da Adília Lopes, é um poema muito conhecido dela, muitas vezes partilhado nas redes sociais, muitas vezes citado, e que tem aqui uma ideia essencial. O poema não tem título tem a data, por acaso, é de 2016, ela escreveu em outubro de 2016, e diz: só gosto de pessoas boas, quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê, se não são boas pessoas, não prestam. Porquê é que o escolheste? Eu gosto muito da frontalidade da Adília Lopes. Acho delicioso lê-la, e na verdade este livro podia ter escolhido outros poemas daqui. Aliás, este Estar em Casa vem bastante a propósito destes nossos tempos. E gosto muito desta ideia, que ela passa de uma maneira muito frontal, não se pode dizer mais nada, é mesmo muito frontal. E no meio artístico, por exemplo, em que há muitas peneirices e muitos egos e muita gente que posa como, enfim, para parecer que se calhar é mais seguro do que o que é, ou enfim, gosto muito desta ideia de simplicidade, que é importante que seja uma boa pessoa. E há uns tempos também li uma citação, uma amiga enviou-me, mas não me lembro, era uma autora, que dizia que não há bem melhor do que a pessoa ser alguém que as pessoas gostam de ter por perto. E esta ideia de não ser maçador, nós passamos por alturas boas e alturas más, e nas boas não sermos insuportavelmente efusivos, e nas más não sermos depressivos para amassar das outras pessoas. Esta ideia de sermos uma boa companhia, das pessoas saberem que se estão connosco, estão bem, e que não há máscaras, ou que não há, ou que quando a pessoa está triste, não tem mal nenhum, vai passar. Ou quando está alegre, ainda bem. Mas valorizas então a bondade. Eu pergunto-te isto porque há uns anos um amigo, quando chegou a uma idade da vida dele, partilhou um texto com os amigos, onde ele me incluía, em que defendia a ideia de que, apesar de tudo o que tinha vivido e tudo o que tinha aprendido e tudo o que tinha lido e todo o cinema que tinha visto e a música, considerava que, independentemente de todo o conhecimento, não é, adquirido, que eu creio que a expressão até era revolucionária é a bondade. Partilhas desta ideia? E na altura, quando eu recebi este e-mail, porque é que eu me estou a lembrar dele agora, por causa deste poema da Adília, por estarmos a falar disto, na altura quando recebi o e-mail e li, foi um momento importante para mim, porque fiquei mesmo a pensar naquilo, não é? Já foi há uns anos, na importância da bondade nas outras pessoas, porque, como dizes, falavas do meio artístico, e é uma coisa que acontece, creio eu, às vezes esta mise-en-scène, podemos associá-la a outros meios também, não é? Não será só no meio artístico. Claro, no meio empresarial, inclusivamente. No meio empresarial, no meio literário também, enfim. E jornalístico, claro. E portanto, eu quando li esta ideia revolucionária e a bondade, fiquei mesmo a pensar nisso. E agora lembrei-me desta imagem e queria perguntar-te se partilhas desta ideia. Sim, sem dúvida. E eu procuro pensar nisso. E claro, e ao mesmo tempo isso depois também tem a ver com a empatia que falava há pouco, porque é importante nós percebermos que muitas vezes as pessoas que têm atitudes más para connosco não estão bem, ou porque estão numa situação dramática, ou porque estão infelizes, ou porque não queriam estar ali, e às vezes nós só vemos a reação. E é preciso perceber às vezes o que está por trás disso. E tal como eu digo isso, eu às vezes também se calhar não sou a pessoa mais simpática, porque estou nos meus pensamentos e sou muito, pronto, educada sou sempre, mas esta coisa de porque não sorrir por defeito e porque não ser amável por defeito. São coisas muito simples e vejo isso muitas vezes nos serviços que... nós irmos a um café ou um estabelecimento comercial qualquer em que a pessoa por defeito é simpática, é tão bom e é tão simples no fundo, não é? A pessoa pode ganhar mais, pode ganhar menos, pode ter um patrão mais ou menos simpático, enfim, mas acho que se nós tentarmos contaminar os outros com simpatia, com bondade, isso é isso, contamina-se. E mais do que se nós tivermos cabisbaixos, soturnos, respondemos torto, não formos amáveis, isso vai se entranhando em nós e nos outros. Portanto, eu acho que a Adília Lopes tem esta frontalidade desarmante, esta infantilidade, muitas vezes com que ela fala sobre assuntos que até são tabus, quando ela fala dos namorados e do que gostava de ter feito e que não fez, e onde e como, muita gente ia pôr aquilo cheio de palavras e adjetivos para falar sobre uma coisa muito simples. E, por exemplo, um dos poemas que eu também gosto muito é aquele é o Enterros, sobre esta ideia de dar flores em vida e não esperar que as pessoas morram para dar flores. Não que eu goste especialmente de flores, não tem a ver com isso, mas tem a ver com expressar os sentimentos enquanto as pessoas são vivas. Mas sim, é essa frontalidade / infantilidade da Adília Lopes a falar sobre determinados assuntos, neste caso é uma coisa muito simples de dizer, que é, sim, há gente muito sexy, há gente muito inteligente, mas se a pessoa é inteligente e é uma besta, Eu abdico da inteligência ou do conhecimento sobre determinado assunto, porque se a forma de comunicação não é boa, o conteúdo é quase irrelevante. Ainda que, obviamente, há exceções, há pessoas que já sabem, sei lá, há artistas que é isso, são incríveis, mas que são execráveis com pessoas, ou que ou, por exemplo, professores que são incríveis pensadores, ou pianistas que são incríveis pianistas e são péssimos professores. E aí a pessoa também tem que gerir: eu quero passar tempo com esta pessoa ou não? Porque de facto, a maneira como nós interagimos com o mundo afeta com quem, as pessoas com quem nós convivemos, e também temos que pensar nisso. As pessoas com quem nós convivemos afeta-nos, a forma como aquelas pessoas falam, ou de que forma falam, ou sobre o que falam, começa a ficar em nós também. Tal como nós afetamos as pessoas com quem convivemos também, de perto, sim, não é? Mas é interessante essa ideia de que estavas a falar dos professores, que podem ser grandes pianistas e depois às vezes não têm jeito algum para dar aulas e são péssimos professores. Tu referiste há um pouco no início da nossa conversa que deste aulas, agora não dás. Gostavas de voltar a dar? Gostaste da experiência? Gostei da experiência, mas gosto muito da vida que tenho neste momento. E na verdade, na altura em que dava aulas e acabei por deixar, foi quando estava a fazer um mestrado, para mim era difícil conjugar, quer em termos de horas, entre o meu estudo e as horas que eu passava a dar aulas, quer o espaço mental de estar a lidar com o meu desenvolvimento e a pensar no desenvolvimento dos alunos, porque nas aulas de piano são aulas individuais, portanto cada aluno é diferente e tem as suas particularidades, quer em termos do ensino pianístico, mas também são pessoas diferentes, portanto na verdade numa tarde de aulas com 5, 6 alunos estás a lidar uma hora com uma pessoa muito diferente de ti, que tu tens que inspirar, mas tens que educar, e enfim, os pais sabem bem daquilo que eu falo. E para mim era muito, eu sentia que era muito exigente, e eu pensava que no momento em que tomei a decisão de deixar de dar aulas, em 2010, pensava que eu precisava de experimentar, colocar toda a minha energia nos meus projetos, e quando não estava a estudar piano poder descansar ou poder fazer outras coisas, que não estar a dedicar-me aos alunos, no fundo. Por isso eu neste momento gosto mesmo muito da vida que tenho, e voltar a dar aulas seria bastante pesado para mim nesse sentido, porque envolve-me a sério, e não é só o momento em que se está a dar aulas, é toda a preparação que se tem que fazer, e depois também a questão institucional, que é pesada também, e que devo dizer que gosto muito do facto eu tive um ano que estive ligado a uma instituição, mas nos últimos anos tenho sido freelancer e gosto muito da sensação de ir pontualmente em instituições, obviamente, aos teatros, fazer os concertos, estar algum tempo às vezes nos teatros com as equipas, mas manter esta liberdade de saber que sou independente. E sim, por isso gostava de continuar assim. Claro que não sei o que é que a vida trará, mas estou muito feliz com a vida que tenho agora, sim. E Joana, por falar na vida que tens, não falámos de um fator importante, parece, na tua vida, como referiste há pouco, que é a comida. Conta-nos lá isso, o que é que se passa com a comida? Qual é a importância da comida na tua vida? É imensa. Então? Acho que dou imenso valor à gastronomia, outro dia brincava, mais na ótica do utilizador, mas acho que é uma das grandes bênçãos da vida, as refeições, e não só o tempo que se dedica a escolher os ingredientes e a qualidade dos ingredientes, depois o tempo que se dedica a preparar e a inventar e a perceber os tempos também e a ligação entre os sabores. E sim, é algo que eu fui este gosto fui desenvolvendo ao longo dos anos, e dou valor de pensar de ir a algum lado comer determinado prato ou fazer quilómetros para ir a algum sítio e com um determinado vinho. É um prazer, de facto. E a ida ao Japão, por exemplo, foi incrível para provar também a comida japonesa feita no Japão, que não é sushi, comi sushi se calhar uma vez, mas perceber essas particularidades culturais também através da gastronomia. Uhum. Sim, é um prazer grande. Gostei muito de conversar contigo e de te conhecer melhor, apesar de já nos conhecermos há bastantes anos, e de perceber essa tua predisposição e abertura, não só para receber a arte, como falavas no início, mas também e sobretudo o teu gosto pelas pessoas e pelos outros, como aquele filme francês, O Lego des Autres, de que eu gosto bastante, e de perceber que tens essa vontade, essa... da imersão em culturas diferentes e na diferença e de através desse encontro de também conheceres melhor a ti. É muito, gostei muito, Joana, acho que foi uma conversa muito boa, agradeço-te muito, e espero que continues a fazer os teus projetos. Aliás, que não queria terminar a conversa contigo sem te perguntar, bom, estamos a começar a desconfinar. Quais são os planos que tens? O que é que podes dizer-nos do trabalho que vais fazer ainda este ano? Bom, se for possível, vou apresentar este espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar em escolas, tanto ligado à Fundação Lapa do Lobo, no município de Nelas e no Conselho de Nelas e Carregal do Sá, e depois também em Guimarães, e depois vamos fazer a reposição de um espetáculo chamado Trovoada, do coreógrafo e bailarino Luís Guerra, num festival de dança na Gulbenkian, em junho, que era um espetáculo que era para ter acontecido no ano passado, que foi adiado um ano, que vamos ver, vamos fazer figas para que aconteça este ano. E sim, é isso. Depois tenho outros projetos que ainda estão, vamos ver como é que se acontecem por de verão. Mas sim, acima de tudo tenho este espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar, que nesta altura já teria feito umas 50 apresentações e que fiz apenas uma, e que preciso de libertar o espetáculo e senti-lo em público com os miúdos. Tens saudades do palco, tu gostas do palco, não é? Houve até uma professora, a tua primeira professora de piano, que conheceste quando tinhas 5 anos, segundo li em entrevistas tuas, houve uma professora que tu disse que te ensinou, não é? A arte do palco e gostar. Tens saudades do palco? Tenho saudades, sim. Felizmente fiz um concerto na semana passada, na reabertura do Teatro Circo, os 106 anos do Teatro Circo, e soube muito bem estar em palco. E o estar em palco em si é muito bom. Durante este tempo de confinamento, toda a parte à volta de reagendamentos e datas e disponibilidades foi um bocadinho desgastante, porque é jogar no que não se sabe, não é? No indefinido, estarmos a marcar para daí uns meses sem saber se vai acontecer, e bom, nunca sabemos, mas neste momento é sempre esta indefinição, mas sim, o estar em palco é maravilhoso. E espero que as pessoas tenham juízo, no sentido em que temos todos que ter cuidado para nos ajudarmos uns aos outros, e eu sei que custa muito, acho que a grande parte das pessoas deve custar muito estarem afastados da família e não poderem ir a festas e não poderem conviver com amigos, sair à noite, dançar, mas não sabendo bem o que é que afeta e de que modo é que afeta esta questão dos contágios, temos de ter algum cuidado para podermos manter a vida a rolar de alguma forma, que nunca será igual ao que era, mas que as coisas possam ir abrindo. Na semana passada fui duas vezes ao cinema e sou-me pela vida, já não ia ao cinema desde janeiro, em sala, e soube mesmo muito bem. E são pequenas coisas que é pensar que todos temos que fazer a nossa parte para que seja possível mantermos as coisas abertas. E para tu regressares ao palco com mais regularidade, tu e outros artistas, atores, todo o setor da cultura que está agora a começar a voltar devagarinho, e possamos todos desfrutar, não é? Desfrutar dessas oportunidades. Joana, muito obrigada, foi muito bom conversar contigo. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Muito obrigada, Raquel. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.